Que soninho é esse, alemão? Walter Luiz, o rei do Misturation. É o rei do Misturation, meu patrão. Bora balançar. Olha a pegada, olha a batida no swing, meu patrão. Hoje eu vou me desestressar. Cê quer saber? Eu vou pro bar. Hoje não tem hora pra voltar, pois lá no bar eu vou morar. Pois na semana é só trabalho e minha mulher enchendo o saco. Chegou fim de semana, eu vou pra farra, tô nem aí, vou comer água. Chegou fim de semana, é só balada, alô garçom, é só gelada. Chegou fim de semana, eu vou pra farra, tô nem aí, vou comer água. Chegou fim de semana, é só balada, alô garçom, dessa gelada. Vá! WhatsApp de contato é 11 9482 23 627, ou 11 9621 63135. Para balançar, meu patrão. Portal do Arrocha. Hoje eu vou me desestressar. Cê quer saber? Eu vou pro bar. Hoje não tem hora pra voltar, pois lá no bar eu vou morar. Pois na semana é só trabalho e a mulher me enchendo o saco. Chegou fim de semana, eu vou pra farra, tô nem aí, vou comer água. Chegou fim de semana, é só balada, alô garçom, dá só gelada. Chegou fim de semana, eu vou pra farra, tô nem aí, vou comer água. Chegou fim de semana, é só balada, alugação dessa gente.